Olha quanta gente, quem sofre com castigo é inocente. Quem te representa é incompetente ou influente. Honestidade tá ausente, o que tá difícil é mais pra frente. Se errar, comece novamente, chapa quente, pega a gente inconsciente. Não vou pela cabeça de ninguém, só na minha mente. Com meu poeira se oriente, se for dar pra trás, então serei seu componente. Na guerra não lamente, se amarela não é valente. A prática mostra quem é quem diariamente. Quem é que se vende, quem quebra corrente. Fica frente a frente com dinheiro e fica impotente. Enxergo objetivo raramente, bebo na nascente, Saturno é meu astro regente. Não entendo como a gente é dependente. Só temos ação contra o racismo anualmente. Aceitamos facilmente ser carente. Fica acomodado esperando o bote da serpente. Quem sabe ela também lhe dê presente. Marcelo Carão com bisturi e você como paciente. Reluzente, do rap é um expoente. Amigo nem aparente, disposição suficiente. Se não tiver botando fé, experimente. Defendo minha conduta como Deus defende.